c'est mes mots. Aqui tá muito bonito, aqui tá muito bom. Quero ver, seja como for. Tá de boa, tá bacana, não importa a cor. Que a noite promete, promete. Manda ver, me manda dois scratches. A moçada aqui, aqui, nunca se cansa. Quem não dança, segura a criança. Eu não vim de longe pra ficar parado. Ainda mais com essa gostosa do meu lado. É, olha só, já dando mole. Tão suada, molhadinha que até escorre. Ela é louca demais, deve dar um trabalhão pros seus pais. Ela pergunta se eu quero, eu quero. Não tenha dúvidas, eu falo sério. O mestre de cerimônias anuncia que a casa tá lotada e hoje é dia. Vamos lá, faz o corpo balançar. Aumenta o som, DJ, que eu quero dançar. Aumenta o som, DJ, que eu quero dançar. Nada, não precisa me agradecer. Digri tudo, o que eu puder vou fazer pra manter a festa rolando numa boa, cheia de gente bonita. Olha essa coroa, já tá por aqui procurando garotão pra se divertir. É isso aí, aqui não tem idade. É minha preferência na realidade. Experiência, competência na cama, a maioria é zen sem Dalai Lama. Me chama de meu preto, aí eu fervo. Daí pra frente eu não tenho mais sossego. Meu pensamento vai, vai ao longe. Chega aí, irmã, cola com seu monge. Trocamos várias ideias no meu travesseiro. O louco da parada vivo em cativeiro. Tô quieto, tô correto, esperto. Tô na linha, olha tão sozinha, certo. Tô de olho só pra não embaçar. Aumenta o som, DJ, que eu quero dançar. Aumenta o som, DJ, que eu quero dançar. Vamos virar a noite junto, agora é pra valer. Vamos curtir até o amanhecer. De vento e pop, a festa tá bonita, pode crer. O que tá rolando é algo muito especial. Muita coisa na cabeça pode ser fatal. É bom se limitar, pro bicho não pegar. Manter nossa ideia sempre no mesmo lugar. Pá, pá, pá, pá, tá bom. Tô me sentindo melhor, tô falando no tom. Tô vendo tudo mais brilhante, olha quanta cor. A música mudou, hey, ouvi o tambor. Eu colei com aquela dona da carreta, conversível. Não precisei nem azarar. Tava encostado e sentado sozinho lá no bar. Já tomei umas três ou foram seis. Então chegou a minha hora, chegou minha vez. O gato pardo cansado agora vai chegar. Aumenta.